Atenção, emissoras, para o top de 3, 2. Opa! E aí, maluco? Ô, nego, tá bonzinho, tá? A 89 apresenta... Os Sobrinhos do Ataíde. São brasileira, Jacu, Boston. A Cagaro Produções apresenta... Esperto Man. Enviado à Terra pelo deus Toshiba de quatro cabeças, Esperto Man defenderia o planeta contra as forças do mal lideradas por Dr. Grog, o abominável macaca loira. Mas Esperto Man era, na verdade, o casto, sereno e genuíno, me como. Me como! Onde estiveste? Onde estarás? Se o pato bota ovo, porque a galinha não sabe nadar? Eu, crianças, essa é uma longa história. Era uma vez um patinho feio, ele era bem feiozinho. Mas aquele cândido rapaz era, na verdade... Esperto Man! Espada de nêutrons supersônicos, acionar! Sua mula! No começo você tem que apanhar, depois você me mata! É assim que funcionam os seriados japoneses, sua topeira! Mas eu voltarei! Mesmo que minha máscara de macaca loira não mexa a boca, eu voltarei! Mas Esperto Man era, na verdade, o jeitoso, gracioso e mimoso, me como. Eu, crianças, vocês passaram dos limites. É hora de morrerem. Dardo iônico radioativo, atirar! Versão japonesa de Nissan Shigoroku, Hit Hakuju. Atenção, emissoras, para o top de 3 tchauz. Tchau. Até mais, mina. O nego já tá indo, tá? A 89 apresentou... Os Sobrinhos do Ataíde. Uma produção do movimento Penso, Logo Desisto.